Come and get your love. And So The Story Goes. Neo Better Life começou o programa de hoje. Surpresa bacana no segundo bloco, hein? Fica aí que você não vai se arrepender. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Duetos. Os encontros mais prováveis. Mais improváveis. Rio Sul Rádio Duetos. A qualquer momento, na programação da Rio Sul Rádio. 18h28. Comindre Mangueiras e Conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre Mangueiras e Conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono. www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Voltamos a apresentar Flash House. Como eu havia anunciado, o segundo bloco é uma surpresa. É, eu tenho certeza que você vai gostar. Um set só com músicas brasileiras. É, inclusive essa que tá começando aí, acreditem, é Marisa Monte, Amor, I Love You. Feita pelo amigo aqui, assim que a música foi lançada, se eu não me engano, em 99 ou 2000. Olha só que legal. E você vai conferir ainda as frenéticas Luca Cazuza, Biquíni Cavadão, Djavan, Ed Mota, Gilberto Gil. Tudo isso no Flash House, hein? É claro que em versões dançantes. Tudo mixadinho pelo DJ Marcante. É muito legal fazer esse tipo de coisa diferentinha, especial. Então, aumenta o volume e deixa o resto comigo. Vamos nessa? Deixa eu dizer que deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Aquele tempo, a minha e 2 horas, mais do que faço a paixão. É um espelho sem razão. Quero amor. Fica aqui. vez que escreviam aquelas sentimentalidades. O seu orgulho dilatava, seu calor amoroso que saía delas. Como um corpo ressequido que se estira num banho leve. Sentia uma crepe de estima por si mesma. E parecia que estava em ti uma existência superiormente interessante. Onde cada hora tinha seu encanto diferente. Cada passo conduzia um êxtase. E a alma se cobria de um luxo radioso de sensações. Amor, eu não vi. Fechada. coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos. Tão barato que eu nem acredito. Ah, eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar. Frequenta agora as festas do Camundê. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia. Agonia de pensar em você. Todo rato dia eu carrego comigo. Uma grande agonia, na verdade. minha timidez. Quero ver o pôr do sol, lindo como ele só. E gente pra ver e viajar. você marcante. Se você voltar pra mim, juro para sempre ser Arlequim. Não, não, não. E brincar no carnaval. E viver uma fantasia real. Não, não, não. Sou um triste terror mal amado. só quem sabe onde é no anda. Sabe a vida, valor, dá valor. Não vale quanto pesa, pra quem pesa o novo mundo. Tambor, fogo eterno pra conjuntar e o inferno pra purgar. Fogo eterno pra consumir e o inferno fora daqui. Timidez, Cazuza, Ideologia, Luca, tô nem aí, As Frenéticas, Dancing Days, 89. Marisa Monte, Amor é Love, viu, feito pelo DJ Marcandi, nem parece que foi um playlist do Flash House, né, meu amigo? Mas foi especialzão, e eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, ok? Semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta. Um grande abraço, fui! O passado de presente pra você, Flash House. Isso, rádio, serviço. Está começando o Caminho da Solidariedade. A história do Hospital de Amor. Você vai conhecer um pouco mais sobre o Hospital de Câncer de Porto Velho, Rondônia. Poucas pessoas sabem, mas depois do estado de São Paulo, Rondônia é o estado que mais encaminha pacientes para o Hospital de Amor. Aqueles que vêm realizar tratamento aqui viajam 2.500 quilômetros, deixando família, amigos e conhecidos para poder realizar seu tratamento oncológico com a qualidade do Hospital de Amor. Pensando nesta situação, a instituição inaugurou em julho de 2012 o Hospital do Câncer de Porto Velho. Assim, os pacientes oncológicos podem ser atendidos na capital do estado sem a necessidade de viajar tantos quilômetros. Com 1.200 metros quadrados, a unidade conta com serviço ambulatorial, oncologia clínica e um centro cirúrgico preparado para realizar cirurgias de pequena, média e alta complexidade. No segundo mês de funcionamento, o hospital já beneficiou cerca de 1.800 pacientes da região e continuará atendendo muito mais a serviço da população brasileira. Você ouviu o Caminho da Solidariedade, a história do Hospital de Amor. 19:09. Por que não vem pra cá, onde a qualidade te espera com sorriso? Será bom poder prazer te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no online Radio Box e no MyTuner. Boa noite! Take a trip into my garden, I've got so much to show ya. The fountains and the waters are begging just to know ya. And it's true, baby, I've been saving this for you, baby. I guess it's something like a funfair. Put gas into the motor, and boy, I'll meet you right there. We'll ride the roller coaster, cause it's true, baby, I've been saving this for you. Second, baby, slow down. You should know I, you should know I, get out.